Artigos originais. Análise dos cursos de bacharelado de Engenharia Ambiental na região sul do Brasil. Autor, Lorimar Francisco Munareto, doutor em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, 2013. Professor adjunto da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Autora, Angelica Caetani Pelisa, graduanda do curso de Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen, em Rio Grande do Sul. Autora, Jéssica Thalheimer de Aguiar, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, da Universidade do Estado de Santa Catarina, com ênfase em estudos de ecologia de espécie, Instituição de Ensino Superior Florestais. Autor, Luiz Henrique Natali, graduando em Engenharia Florestal. Universidade Federal de Santa Maria, Brasil. Resumo. Esse estudo teve por objetivo analisar a inserção do curso de bacharelado em engenharia ambiental na região sul do Brasil. A pesquisa é do tipo exploratória, com dados obtidos junto ao portal do IMEC do Ministério da Educação. Os resultados demonstram que na região sul do Brasil os cursos de engenharia ambiental apresentam 6.045 vagas, em 64 instituições de ensino superior. Das 6.045 vagas, 1.107 são oferecidas por 9 instituições públicas. No estado do Paraná, das 2.542 vagas nos cursos de engenharia ambiental, 522 são oferecidas em instituições públicas. Em Santa Catarina, das 1.993 vagas, 260 são em instituições públicas, e no Rio Grande do Sul, das 1.510 vagas, 325 são em instituições públicas. No que se refere aos conceitos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, percebe-se que apenas 3 cursos de engenharia ambiental da região sul são de excelência e apenas 2 cursos apresentam conceito de conceito preliminar de curso de excelência. Palavras-chave: engenharia ambiental. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Região Sul. Introdução. A partir da década de 2000, evidencia-se um aumento expressivo no número de cursos superiores de graduação no Brasil. Este aumento vem ocorrendo em cursos de bacharelado, tecnólogos, licenciaturas, atendendo gradativamente à baixa faixa da população com formação superior no Brasil. De acordo com dados do Ministério da Educação, de cursos de graduação no Brasil era de 16.453 cursos, passando para 39.745 cursos em atividade no mês de setembro de 2016, sendo destes 1.780 cursos oferecidos à distância e 37.965 oferecidos na modalidade presencial, IMEC, 2016. No mês de setembro de 2016, estão em atividade vinculados ao sistema IMEC 22.195 cursos superiores sob a forma de bacharelado, 8.425 cursos de licenciatura, 8.964 cursos tecnológicos e 161 cursos sequenciais, que estão vinculados a 2.726 instituições de ensino superior brasileiras, IMEC, 2016. O aumento ocorrido no número de cursos de graduação no Brasil ocorre tanto em instituições públicas, como também em instituições privadas. No ano 2013, o número de alunos de graduação ultrapassava a marca de 7,3 milhões de alunos. Somando-se os estudantes de pós-graduação inscritos censo, mestrado e doutorado, perfaz a soma de 7.526.681 matriculados, Portal Brasil, 2013. No ano de 2015, o número de matrículas no ensino superior é superior a 8 milhões de vagas. Foram criados inúmeros cursos em regiões que apresentam características socioambientais e econômicas divergentes aos tipos de cursos superiores e desconexão dos cursos superiores aos cursos de ensino médio existentes nas regiões. Se por um lado a sociedade tem mais opções de realizar cursos superiores, por outro lado, este aumento do número de vagas e cursos de ensino superior vem ocorrendo de forma desacompanhada de planejamento governamental em relação às características das regiões dos cursos implantados, área do conhecimento, perfil socioeconômico das regiões, etc. Nesta perspectiva, denota-se que muitos cursos de graduação. O número de vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior não está tendo candidatos suficientes ao seu preenchimento. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2015, 57,90% das vagas oferecidas no ensino superior não foram preenchidas, que a maioria delas 62,20% em instituições privadas. Em relação ao número de vagas preenchidas, 83,60% é em instituições públicas e 37,80% em instituições privadas. Infere-se que o aumento do número de cursos, número de vagas, pode estar desacompanhado de padrões suficientes de qualidade pelos órgãos governamentais. O estudo tem por objetivo analisar a inserção dos cursos de bacharelado em engenharia ambiental na região sul do Brasil. Em termos específicos, os objetivos consistem em verificar a quantidade de cursos, número de vagas oferecidas, os conceitos das avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, a quantidade de vagas dos cursos de engenharia ambiental nas diferentes instituições de ensino superior e as regiões em que os cursos de engenharia ambiental estão localizados. Além do capítulo de introdução, o segundo capítulo apresenta a revisão teórica, o terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos, o quarto capítulo apresenta os resultados do estudo e, por fim, as considerações finais. Revisão teórica. O capítulo da revisão teórica está desdobrado pelas seguintes seções. Inicia com a apresentação do curso de engenharia ambiental e a segunda seção explícita sobre o sistema de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Engenharia ambiental. Para Blanco e Linky, 2001, a proteção do meio ambiente está a exigir cada vez mais das investigações e das inovações tecnológicas. A primeira deve desenvolver os produtos mais eficientes e menos contaminantes. A técnica requer melhorar os processos de fabricação para reduzir os riscos tanto para o homem como para a natureza. O profissional da engenharia ambiental possui papel relevante quando se trata aos aspectos relacionados à proteção do meio ambiente no processo de inovações de produtos e processos sustentáveis. As competências e habilidades do profissional da engenharia ambiental estão intrinsecamente relacionadas à formação de um profissional com competências e habilidades relacionadas ao trato com o desenvolvimento sustentável, primordialmente em relação aos aspectos ambientais das organizações e sociedade. O Conselho Nacional da Educação, por meio da Resolução nº 11 de 11 de março de 2002, instituiu as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em engenharia, a serem observadas na organização curricular das instituições do Sistema de Educação Superior do Brasil. A presente resolução apresenta as competências e habilidades requeridas de todas as engenharias ambientais das engenharias no Brasil. O 2 da Portaria Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais número 243, de 2 de junho de 2014, descreve a relação dos núcleos dos conteúdos profissionalizantes específicos do curso de engenharia ambiental com os seguintes conteúdos: e sistemas de gestão ambiental, e economia ambiental, e tecnologias ambientais, e v modelagem de sistemas ambientais, v segurança do trabalho, via avaliação de impactos ambientais, via climatologia e meteorologia, via poluição ambiental, X ecologia aplicada, X geologia e geotecnia ambiental, X cartografia e geoprocessamento, X gestão de recursos hídricos, X hidráulica, X hidrologia aplicada, X V legislação ambiental, SVI planejamento ambiental, SVI recuperação e remediação de áreas degradadas, SVI recursos energéticos, X resíduos sólidos, XX sistemas de tratamento e distribuição de águas, X sistemas de coleta e tratamento de efluentes, X sistemas de drenagem urbana. O artigo 6º da Portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais de número 243, de 2 de junho de 2014, apresenta os componentes específicos de engenharia ambiental, em consonância com as diretrizes curriculares nacionais, a serem inseridos na prova de Exame Nacional de Desempenho de estudantes de engenharia ambiental. Estes componentes específicos de engenharia ambiental visam ao estudante e compreender os conceitos básicos de engenharia e pesquisar, desenvolver e aplicar tecnologias e dominar a leitura, a escrita e o cálculo em diferentes linguagens, matemática, gráfica, científica e tecnológica, e vi comunicar-se eficientemente nas formas escrita e gráfica, v compreender e avaliar o impacto ambiental e econômico das atividades da engenharia, v conceber, planejar, projetar, implementar, gerenciar e operar experimentos e sistemas, v identificar, formular e resolver problemas de engenharia, vi avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. Percebe-se pelo exposto que não está editada pelo Conselho Nacional de Educação uma resolução que institui as diretrizes curriculares específicas do curso de engenharia ambiental. A legislação sobre as competências do engenheiro ambiental estão estabelecidas pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Compete ao engenheiro sanitarista o controle sanitário do ambiente, captação e distribuição de água, tratamento de água, esgoto e resíduos, controle de poluição, drenagem, higiene e conforto de ambiente, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 1973. As atribuições descritas estão colocadas de maneira genérica pela legislação. Isto se deve, principalmente, pelo fato de que os currículos dos cursos de engenharia ambiental são muito diferentes, inclusive dentro do mesmo estado. Machado, 2009, explicita que as universidades montam os cursos conforme necessidade regional do mercado de trabalho, por isso os mesmos se tornam tão amplos e até mesmo difíceis em definir o que pode ou não ser feito por este profissional, apesar de possuírem o mesmo título na sua formação acadêmica de engenheiro ambiental. A Resolução número 218, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de 29 de junho de 1973, relaciona as atividades das diferentes modalidades profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia. De acordo com o artigo 2º da Resolução Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia número 447 de 22 de setembro de 2000, compete ao engenheiro ambiental o desenvolvimento das atividades de número 1 a 14 e 18 do artigo 1º da Resolução número 218, de 29 de junho de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos. Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da engenharia, arquitetura e agronomia em nível superior e em nível médio, estão relacionadas às seguintes atividades. O quadro 1 apresenta as atividades que competem ao engenheiro ambiental, conforme estabelecido na Resolução da Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia número 218 de 29 de junho de 1973. Modalidades e atividades de competência do engenharia ambiental. Atividade 1 – Supervisão, coordenação e orientação técnica. Atividade 2 – Estudo, planejamento, projeto e especificação. Atividade 3 – Estudo de viabilidade técnico-econômica. Atividade 4 – Assistência, assessoria e consultoria. Atividade 5 – Direção de obra e serviço técnico. Atividade 6 – Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Atividade 7. Desempenho de cargo e função técnica. Atividade 8. Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão. Atividade 9. Elaboração de orçamento. Atividade 10. Padronização, mensuração e controle de qualidade. Atividade 11 – Execução de obra e serviço técnico. Atividade 12 – Fiscalização de obra e serviço técnico. Atividade 13 – Produção técnica e especializada. Atividade 14 – Condução de trabalho técnico. Atividade 18 – Execução de desenho técnico. Fonte, adaptado de Monteiro e Pasqualeto, 2007. De acordo com os referenciais curriculares nacionais dos cursos de bacharelado e licenciatura, Secretaria de Educação, 2010, o O curso superior de bacharelado de Engenharia Ambiental e Sanitária deve possuir carga horária mínima de 3.600 horas com tempo de integralização de 5 anos. O egresso do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária deve atuar nas seguintes atividades: no planejamento, na gestão ambiental e na tecnologia sanitária e ambiental. Em sua atividade, projeta e acompanha a execução de infraestruturas, instalações operacionais e serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e urbanização. Na avaliação e análise dos impactos ambientais de empreendimentos nos ecossistemas naturais e propõe ações de preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Na coordenação e supervisão de equipes de trabalho, em pesquisas científicas e tecnológicas, em estudos de viabilidade técnico-econômica, na execução e fiscalização de obras e serviços técnicos, na realização de vistorias, perícias e avaliações com a emissão de laudos e pareceres. De forma geral, compete ao profissional de engenharia ambiental administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos. O curso de engenharia ambiental objetiva primordialmente a formação de um egresso com a capacidade de realizar estudos e técnicas de preservação do ar, da água e do solo, além de projetar, operar e construir sistemas de esgoto e água. Apesar dos cursos de engenharia ambiental estarem voltados para uso e conservação do meio ambiente, são várias as diferenças do perfil do egresso a ser formado nos diversos cursos existentes no Brasil. Avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior foi criado pela Lei N. 10.861, de 14 de abril de 2004, com o objetivo de avaliar as instituições de ensino superior, os cursos e o desempenho dos estudantes de graduação. Insere-se na avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações. Também realiza avaliação por meio de instrumentos complementares em relação à autoavaliação da instituição de ensino superior, avaliação externa da instituição de ensino superior, exame nacional dos estudantes, exame nacional de desempenho de estudantes, avaliação dos cursos de graduação e instrumentos de informação, censo e cadastro. Os resultados das avaliações instituídas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior possibilitam principalmente traçar um panorama da qualidade dos cursos e instituições de educação superior no país. O conceito Exame Nacional de Desempenho de Estudantes é um indicador de qualidade que avalia o desempenho dos estudantes a partir dos resultados obtidos. Ele é divulgado anualmente para os cursos que tiveram estudantes concluintes participantes do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2016. O conceito preliminar de curso é um indicador que demonstra a qualidade dos cursos superiores. Ele é calculado no ano seguinte ao da realização do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes de cada área, Com base na avaliação de desempenho de estudantes, corpo docente, infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e demais insumos. A avaliação dos cursos de graduação no Brasil é conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, produzindo indicadores e um sistema de informações que subsidia tanto o processo de regulamentação, exercido pelo Ministério da Educação, como garante transparência dos dados sobre qualidade da educação superior a toda a sociedade. As avaliações nos cursos de graduação são feitas por meio de comissões de avaliadores designadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais por meio de visitas in loco aos cursos e instituições públicas e privadas e se destinam a verificar as condições de ensino, em especial aquelas relativas ao perfil do corpo docente, as instalações físicas e a organização didático-pedagógica. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2016, os cursos de educação superior são avaliados por três tipos de avaliações: I, a avaliação de autorização, I, a avaliação de reconhecimento e avaliação para renovação de reconhecimento dos cursos. E, a avaliação de autorização, essa avaliação é feita quando uma instituição pede autorização ao MEC para abrir um novo curso. Ela é feita por dois avaliadores, sorteados entre os cadastrados no Banco Nacional de Avaliadores. Os avaliadores seguem parâmetros de um documento próprio que orienta as visitas, os instrumentos para avaliação in loco. São avaliadas as três dimensões do curso quanto à adequação ao projeto proposto, à organização didático-pedagógica, o corpo docente e técnico-administrativo e as instalações físicas, e a avaliação de reconhecimento ocorre quando a primeira turma do curso novo entra na segunda metade do curso, a instituição deve solicitar seu reconhecimento. É feita, então, uma segunda avaliação para verificar se foi cumprido o projeto apresentado para autorização. Essa avaliação também é feita segundo instrumento próprio, por comissão de dois avaliadores do Banco Nacional de Avaliadores, por 2 dias. Na avaliação de curso in loco pelos avaliadores é verificada a organização didático-pedagógica, o corpo docente, discente, técnico-administrativo e as instalações físicas dos cursos objeto da avaliação e a avaliação de renovação de reconhecimento, essa avaliação é feita de acordo com o ciclo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ou seja, a cada 3 anos. É calculado o conceito preliminar do curso. Aqueles cursos que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 serão avaliados in loco por dois avaliadores ao longo de 2 dias. Os cursos que não fazem Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, obrigatoriamente terão visita in loco para este ato autorizado. Por meio dos indicadores das avaliações de cursos de graduação, das avaliações das instituições de ensino superior, e por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes são obtidos subsídios sobre a qualidade da educação superior no Brasil. Metodologia: o estudo se caracteriza como do tipo exploratório. Para Ir Júnior et al., 2005, a pesquisa exploratória é necessária quando as questões de pesquisa possuem lacunas ou quando há pouco conhecimento científico para nortear as hipóteses. No que se refere à coleta de dados, a pesquisa é do tipo bibliográfica. De acordo com Vergara, 1997, página 46. A pesquisa bibliográfica é um estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Os dados do estudo foram obtidos junto ao portal do IMEC, do Ministério da Educação, por meio do relatório processado em 16 de setembro de 2016. Para a apuração dos resultados do estudo foram computadas as vagas e conceitos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Sanitária e Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente com a nomenclatura de Engenharia Ambiental, pela similaridade dos projetos pedagógicos dos cursos, pelas atribuições e competências dos egressos, etc. Os resultados são apresentados por meio de tabelas e figuras com os comentários. Apresentação e análise dos resultados. Na sequência apresentam-se os resultados do estudo por meio das duas seções. A primeira descreve-se sobre o surgimento, quantidade de cursos e número de vagas do curso de Engenharia Ambiental na região Sul, e na segunda seção trata-se sobre os conceitos das avaliações de regulação dos cursos. Surgimento, quantidade de cursos, número de vagas do curso de Engenharia Ambiental na região Sul. De acordo com Cruvinel, Marçal e Lima, 2014, o surgimento do primeiro curso de Engenharia Ambiental no Brasil se deu em 01 de março de 1994. O curso Engenharia Ambiental foi regulamentado pela Resolução Conselho Universitário Universidade Luterana do Brasil, N45, de 31 de outubro de 1991, subsidiada pelo parecer N1031, de 06 de dezembro de 1989. Na Universidade Luterana do Brasil, Campus de Canoas, Rio Grande do Sul. Porém, o primeiro curso que entrou em funcionamento foi na Universidade Federal do Tocantins em 09 de março de 1992, criado pela Resolução Secretaria de Educação Superior N118, de 19 de dezembro de 1991. A Portaria N. 1693, de 05 de dezembro de 1994, atende o parecer da Comissão de Especialistas no Ensino de Engenharia de Secretaria da Educação Superior, Ministério da Educação, que reconhece a criação de cursos de Engenharia Ambiental pelo Ministério da Educação. De acordo com Cruvinel, Marçal e Lima, 2014, no mês de agosto de 2013, existiam 226 cursos de engenharia ambiental, que somados aos demais cursos com a denominação ambiental totalizavam 275 cursos no Brasil. Conforme dados obtidos no portal do Ministério da Educação e IMEC no mês de setembro de 2016, havia no Brasil 334 cursos presenciais de engenharia ligados à área. Dos 334 cursos, 327 possuem a denominação de engenharia ambiental e engenharia ambiental e sanitária. Seis cursos possuem a denominação de Engenharia Sanitária e Ambiental e um curso possui a denominado de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente. Os resultados demonstram que foram autorizados entre o mês de agosto de 2013 até setembro de 2016, 59 novos cursos da área ambiental no Brasil, o que representa aumento de mais de 21% no número de cursos. Na região dos estados do sul do Brasil estão em funcionamento 64 cursos de engenharia ambiental, que ofertam 6.045 vagas. No estado do Paraná são 27 cursos de engenharia ambiental com a oferta de 2.502 vagas. Em Santa Catarina estão em funcionamento 17 cursos de engenharia ambiental, com a oferta de 1.993 vagas, e no estado do Rio Grande do Sul estão em funcionamento 20 cursos com a oferta de 1.510 vagas. Denota-se que 19% dos cursos de engenharia ambiental brasileiros estão situados na região sul do Brasil. Na região sul, o estado do Paraná é o que apresenta a maior quantidade de cursos, seguidos do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em relação ao número de vagas por cursos, os cursos de engenharia ambiental do estado de Santa Catarina apresenta relação média de 117 vagas por curso, seguido dos cursos situados no estado do Paraná com 94,15 vagas curso e do estado do Rio Grande do Sul, com média de 75,50 vagas curso. Número de cursos e vagas do curso de Engenharia Ambiental na Região Sul. Paraná 27 cursos, 2.542 vagas ofertadas. Santa Catarina 17 cursos, 1.993 vagas ofertadas. Rio Grande do Sul 20 cursos, 1.510 vagas ofertadas. Fonte, autores. De acordo com Reis et al., 2005, a partir da década de 90 houve um aumento expressivo de cursos de graduação em meio ambiente no Brasil, devido principalmente às legislações federais e estaduais cada vez mais rígidas, à crescente pressão da sociedade por empreendimentos mais sustentáveis, surgindo dessa forma as habilitações Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental. Nos estados da região sul do Brasil são oferecidas 6.045 vagas nos cursos de Engenharia Ambiental, sendo 1.107 vagas ou 18,31% oferecidas em instituições de ensino superior públicas. As instituições de ensino superior públicas do estado do Paraná dispõem de 522 vagas, as instituições de ensino superior públicas do estado de Santa Catarina dispõem de 260 vagas e as instituições de ensino superior públicas do estado do Rio Grande do Sul disponibilizam 325 vagas. Fonte, autores. Pode-se observar uma maior concentração de cursos de engenharia ambiental no estado do Paraná, com 7 cursos ligados a 2 instituições de ensino superior públicas. O estado de Santa Catarina, são 4 cursos ligados a 2 instituições de ensino superior públicas, e no Rio Grande do Sul são 6 cursos ligados a 4 instituições públicas federais. Os resultados demonstram que o estado do Rio Grande do Sul é o que possui o maior número de habitantes por vaga no curso de Engenharia Ambiental, com 7.475 habitantes por vaga e menor número de vagas por município, 3,04 vagas. O estado do Paraná apresenta uma relação de 4.423 habitantes por vaga no curso de Engenharia Ambiental, com 6,37 vagas por município, e o estado de Santa Catarina apresenta uma relação de 3.467 habitantes por vaga no curso de engenharia ambiental e 6,76 vagas por município. Constata-se na região sul há uma maior concentração de cursos de engenharia ambiental no estado de Santa Catarina, seguido do estado do Paraná e do Rio Grande do Sul. Conceitos dos cursos de engenharia ambiental. Os cursos de engenharia ambiental da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o curso de Engenharia Ambiental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná da cidade de Medianeira são os três cursos da região sul do Brasil que apresentam conceito 5 nas provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Denota-se que 23 cursos de engenharia ambiental situados nos estados da região sul não apresentam conceito no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, 20 cursos estão com conceito 3 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, 8 cursos apresentam conceito 4 e com conceito 1 e 2, são 10 cursos. Os resultados demonstram que são 11 os cursos de engenharia ambiental, que apresentam conceitos de bom e de excelência. Conceito preliminar de curso que envolve avaliação do desempenho do aluno das respostas atribuídas pelos alunos no ato de preenchimento do questionário do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Denota-se que 35 cursos de engenharia ambiental da região sul do Brasil não apresentam conceito do conceito preliminar de curso, 2 cursos apresentam conceito 2, 13 cursos apresentam conceito 3, 12 cursos apresentam conceito 4 e apenas 2 cursos apresentam conceito 5. Somente os cursos de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Santa Maria apresentam conceito preliminar de curso de 5, caracterizado como de excelência. Os resultados indicam que na região sul do Brasil os cursos de engenharia ambiental da Universidade Tuiuti do Paraná da cidade de Curitiba e 2 cursos de engenharia ambiental da Univille estão em processo de extinção. Considerações finais. O presente estudo teve por objetivo verificar a inserção do curso de bacharelado de engenharia ambiental na região sul do Brasil e, em termos específicos, os objetivos consistem em verificar a quantidade de cursos, vagas oferecidas, os conceitos das avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, a quantidade de vagas dos cursos e as cargas horárias dos cursos. O número de vagas ofertadas pelos cursos de engenharia ambiental na região sul do Brasil é de 6.045 vagas, sendo destas 1.107 vagas oferecidas por instituições públicas. Infere-se que os benefícios das instituições de ensino superior públicas, tais como a gratuidade no ensino público, moradia estudantil, refeitórios, etc., podem se constituir um fator facilitador para os interessados em realizar os cursos superiores de bacharelado em engenharia ambiental. Na região sul do Brasil, os cursos de engenharia ambiental, em instituição de ensino superior públicas, estão localizados em pontos distintos dentro dos estados, isso possibilita a realização do curso sem a necessidade de locomoção para centros maiores ou capitais dos estados do Sul. O estado de Santa Catarina é o que apresenta uma maior população em relação ao número de vagas do curso de Engenharia Ambiental, seguido do estado do Paraná e Rio Grande do Sul. Os resultados demonstram que 86,95% das vagas de Engenharia Ambiental de Santa Catarina, 79,46% das vagas de Engenharia Ambiental do Paraná e 78,48% das vagas de Engenharia Ambiental do Rio Grande do Sul são ofertadas por instituições de ensino superior privada. Os resultados indicam que 23 cursos de engenharia ambiental não possuem conceito no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes e que apenas 3 cursos possuem conceito de excelência na região sul do Brasil. Os cursos de engenharia ambiental de excelência na região sul do Brasil estão vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e Universidade Tecnológica Federal do Paraná da cidade de Medianeira, no Paraná. Denota-se que dos 64 cursos em atuação na região sul, 31 possuem conceito no Exame Nacional de Desempenho de Estudante Superior a 3, que se caracterizam como suficiente à excelência. O estado do Rio Grande do Sul é o que apresenta 70% dos cursos de engenharia ambiental com conceito de 3 a 5, seguido do estado do Paraná com 40% dos cursos e do estado de Santa Catarina com 35% dos cursos. Evidencia-se que os cursos com conceito de excelência estão vinculados a instituições públicas federais. Por fim, sugerem-se novos estudos em relação às atividades desempenhadas pelos profissionais da engenharia ambiental no mercado de trabalho, tendo em vista verificar-se as propostas pedagógicas dos cursos de graduação em engenharia ambiental estão alinhadas ao perfil profissional requerido pelo mercado de trabalho. Referências: Blanco, M.M.A.S., Link, D. Uma análise comparativa das legislações fitossanitárias dos países do Mercosul. Porto Alegre, R.S., CRE Engenharia Ambiental, R.S., 2001. Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA. Resolução N.447. Brasília, 22 de setembro de 2000. Disponível em http://normativos.confea.org.br. Acesso em 17 de setembro de 2016. Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA. Resolução N.218. Brasília, 29 de junho de 1973. Disponível em http://normativos.confea.org.br. Acesso em 17 de setembro de 2016. Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior. Resolução Conselho Nacional de Educação CES 11, de 11 de março de 2002. Institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Engenharia. Disponível em https://www.ufrgs.br/site antigo legislacal 612.002 pdf. Acesso em 13 de outubro de 2016. Cruvinel, A. K. Marçal, D. R. Lima, Y. C. R. Evolução da Engenharia Ambiental no Brasil. 5º Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. Belo Horizonte, MG, página 14. Disponível em http://www.ibs.org.br/congresso/trabalhos2014/xi-028.pdf. Acesso em 13 de outubro de 2016. GAI, F. A. dos Santos, C. G., Resolução número 218, de 29 de junho de 1973. Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 1973. Air, J. R., J. F. et al. Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração. Porto Alegre. Bowman, 2005. Machado, F. Atribuições Profissionais do Engenheiro Ambiental. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina, CREA, SC, 2009. Monteiro, V. Pasqualetto. A. O Engenheiro Ambiental e seu Campo de Atuação em Goiás, 2007. Disponível em http://www.ugbru.gbru.gprop.cpgs.s.arquivos.upload36.20% engenheiro%20ambiental%20%20seu%20campo%20de%2.0/pdf. Acesso em junho de 2017. Portal IMEC. Consulta avançada. Disponível em http://emec.mec.gov.br/. Acesso em 13 de outubro de 2016. Portaria Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais número 243, de 02 de junho de 2014. Publicada no Diário Oficial da União em 04 de junho de 2014. Disponível em http://download.institutonacionaldeestudosepesquisaseducacionais.gov.br/educacaosuperior-exame-nacional-de-desempenho-de Estudantes Legislacal 2014 Diretrizes Cursos Diplomas Bacharel Diretrizes Bacharel Engenharia Ambiental PDF Acesso em 13 de outubro de 2016. Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura Secretaria de Educação Superior Brasília Ministério da Educação, Secretaria de Educação Superior, 2010, 99 páginas. Reis, F. A. G. V. Giordano, L. C. Serri, L. E. S. Medeiros, G. A. Contextualização dos Cursos Superiores de Meio Ambiente no Brasil, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Ecologia, Tecnólogos e Sequenciais. Engenheiro Ambiente, Espírito Santo do Pinhal, V2, N1, página 005-034, Jan 10-2005. Vergara, S.C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. Editora Atlas, São Paulo, 2005.